ti, como os leprosos venho aqui. Tem misericórdia, ou vem me tocar em minha vida, vem habitar. Se eu pecar, me faz lembrar. Perdoa-me, Senhor, quero amar. 7 vezes eu vou perdoar. A tua graça vem me guiar. É a fé que me salva, como um grão de mostarda. Com teu poder eu vou me levantar. Nos teus braços eu quero estar. É a fé que me salva, minha vida em ti eu quero entregar. Teu reino está entre nós, ó Senhor. Vem nos guiar. Dias virão, ó Senhor, desejaremos ver teu esplendor. Mas em meio às dores eu vou confiar. Teu amor é luz, não vou hesitar. Quando a tempestade vier, eu levanto a voz, vou te adorar. Pois em ti eu sei que sou livre, e a minha fé é o que me faz viver. É a fé que me salva, como um grão de mostarda. Com teu poder eu vou me levantar. Nos teus braços eu quero estar. É a fé que me salva, minha vida em ti eu quero entregar. Teu reino está entre nós, ó Senhor. Vem nos guiar. Quando o relâmpago brilhar e a noite se for, lembra-me, Senhor, que em ti eu sou a teu poder eu vou me levantar. Nos teus braços eu quero estar. É a fé que me salva.